dito por aí, tem um DJ consagrado do Pará, DJ Gabriel Santana, para fazer a sua festa. Grita aí, Gabriel! DJ Gabriel Santana tocando só os melhores ritmos envolvidos do Brasil. Esse é o DJ Gabriel balançando aí barra aqui.

fazer uma festa. DJ Gabriel Santana faz a diferença, faz a animação pra você. Gabriel Santana, de Tucuruí. Have I only just been dreaming, or is this really love that I'm feeling? Now the strangest thoughts have taken over, and there's nowhere left for me to run. Now feel my heart be racing fast, could this be my only chance? Won't someone give me a sign? Could it all work out in time? Should I stay here and hold on? Are we really both that strong? Guess it's something that we have to try. I need you by my side. Oh, there's no other choice. Hear the sound of my voice. Now I can see your light. Oh, there is no other Gabriel Santana. É pressão sonora. Santana tocando só as melhores. Gabriel Santana tocando só os melhores ritmos envolventes do Brasil. DJ Gabriel. terror do YouTube é o Gabriel Santana. Agora a cidade de Tucuruí tem um DJ consagrado do Pará, DJ Gabriel Santana, para fazer a sua festa. DJ Gabriel Santana tocando só os melhores ritmos envolventes do Brasil. DJ Gabriel Santana, de Tucuruí. eso, eso es lo que quieres de verdad. Y conmigo bailar y bailar toda la noche. Eso, eso, eso es lo que quieres para gozar. Olá, caros amigos telespects, estamos de volta. DJ Edvan de Tucuruí, o talento responsável pela sua diversão. Aqui o som não grita, aqui o som bate forte. Keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. This is my drum like I'm DJ. I like a jerky rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like I'm DJ. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. MB Designer. MB Designer. MB Designer. As tops do momento. Vai, DJ Edvan de Tucuruí tocando nos ouvidos da concorrência. DJ Edvan na parada, brother. Thank you. melhores, as principais. DJ Edvan Sabugando. Edvan de Tucuruí, a realidade do seu agito. DJ Edvan, com o melhor das músicas eletrônicas. Thank you.

Não adianta comparar, não adianta copiar. Aqui é só exclusivas, todas reunidas em um único CD. Aqui sim, músicas de verdade nas mixagens do DJ Edivan. Sem limites em termos de qualidade. Seus comédias, aqui é DJ Edivan. Então tá, putaria vai rolar. Então tá, putaria vai rolar. Então tá, putaria vai rolar. Então tá, putaria vai rolar. Fazer o quê? Mas é o bicho, se parar pra contar nossa história, tu escreve um livro. Varar na zona norte, chama ele de marido. Oi, varar na baixada, chama ele de marido. Varar na zona oeste, chama ele de marido. Varar na zona sul, chama ele de marido. As principais DJ Edivan Sabugando. Vai, Sentimentos. Mulher, a hora é essa. Apresentarei pra você como me comporto. Deita na cama, apaga as luzes. Que eu te importo. Nunca vi alguém assim, rebolando desse jeito. Depois eu farei no green, faz de tudo tão perfeito. Vem de 3-0 na cintura. Vai descer na ladeira da favela. De cavalo de Troia faz a ronda. E o garupa, a frente, a velonja é de DJ Edivan de Tucuruí, a realidade do seu agito. Ela sabe que nós não presta, mesmo assim quem vai bater? Vou atacar seu Nutella, vou esfolar sua buceta. Com mulher, com mulher, penetrando. Louco de macho, macho, macho, mano, esfolando. Dois de ané, penetrando. Chute, sabe que o bonde é culpado. Mas ultimamente ela tem mudado de lado. E pra se envolver com esse sete que hoje tá forte. E pra se envolver com esses caras que hoje tá forte. Paga mais 50 e vem dar um sentimento feliz. Esse tem pra nós. Paga mais 50 e vem dar um sentimento pra nós. Vem de fé na terra, vem de fé na terra. Hoje é o sete, vai com, vai com, vai com, vai com. Vai giro na favela. Hoje o pai tá forte, hoje nós come todas elas. Puxa na cara, passa na mão. Quem me viu mentiu. Puxa na cara, passa na mão. Quem me viu mentiu. A da firma é que o serviço tem que ser legal. Aqui se for chatinha, nós já até vende na nota fiscal. Passa mal, se mostrar você é a da bolsa. Capitão, decente, você não vai da cada vez. Na minha pele, mete, mete nessa parada. Na minha pele, mete, mete nessa parada. Não é hoje que eu te pego, na minha cama vem pelado. Não é hoje que eu te pego, na minha cama vem pelado. Esse é o RC, tá montado pra gostoso. Esse é o RC, tá montado pra gostoso. Agito. É DJ Edivan na parada, brother. MP Designer. Tchau, tchau. Divan, tocando só as balas. DJ Edivan.